nas noites escuras de frio chorei. Chegar até aqui, percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu não cochilei, os mais belos montes escalei. Nas noites escuras de frio chorei. Nascer uma canção com o afeto dia a dia, encontra a solução. Encontra a solução quando bate a saudade. Eu vou pro mar, fecho os meus olhos e sinto você chegar. Você pra chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu não cochilei, os mais belos montes escalei. Nas noites escuras de frio chorei. Da música brasileira. Chega a noite, vejo a rua, a cidade pisca um olho. Sem sono me excita com sedutores suspiros. Noite alta, vou pra rua. Quatro paredes não me prendem. Se essa cidade é uma maçã, vou passar os dentes nela. Assim que ela me faz. Fim de noite, noite aliso um corpo em cada bar, olhos elétricos. Vejo aquele gato, gosto do seu charme e entro no seu filme. E se eles dizem me enganou. pra saber onde eu errei. Tanto tempo só pensando se outra chance eu vou ter. Você sabe o quanto eu tento outra vez te merecer. Das flores, eu tenho o perfume.

beijar você, rever você. Risos e abraços sem fim. Oh, não. Dia de sol. Te ver é como o rio no verão. É carnaval, festa eterno, Réveillon. You know. Oh, oh, oh. Você me faz tão feliz. Que não vou voltar, que não te vi, que não chega ao nosso lugar. Que não vou voltar, que não te vi, que não chega ao nosso lugar. Que não vou voltar, que não te vi, que não chega. Sorrindo.

nasci. Minha mãe dizia: tome cuidado com o bicho papão. Não dê ouvidos às minhas companhias. Siga o instinto do seu coração. Tempo ruim. você é sempre minha casa, meu cantinho pra deitar. Ai, eu não preciso dizer, mas esse meu sorriso é pra você. Sei que não preciso contar, mas esse meu sorriso é pra te dar, pra te dar. Linda, mais do que ninguém pra mim, você é linda. Linda de ver, de ouvir, de falar sempre. Mais do que ninguém pra mim, você é pra sempre. Tempo bom, tempo ruim, você é sempre minha casa, meu cantinho pra deitar. Preciso dizer, mas esse meu sorriso é pra você. Sei que não preciso contar, mas esse meu sorriso é pra te dar. Sorriso pra te dar, pra te dar, pra te dar, pra te dar, pra te dar. Sorriso pra te dar, pra te dar, pra te dar, pra te dar, pra te dar. Sorriso pra te dar, pra te dar, pra te dar, pra te dar, pra te dar. Sorriso. Nova Brasil, o melhor da música brasileira. Thank you. A franja da encosta cor de laranja, capim rosa chá, o mel desses olhos luz, mel de cor ímpar. O ouro ainda não bem verde da serra, a prata do trem, a lua e a estrela, anel de turquesa. Os átomos todos dançam madruga, reluz neblina, crianças cor de romã entram no vagão. O oliva da nuvem chumbo ficando pra trás da manhã, e a seda azul do papel que envolve a maçã. As casas tão verde-rosa que vão passando ao nos ver passar. Os dois lados da janela e aquela num tom de azul quase inexistente, azul que não há, azul que é pura memória de algum lugar. Teu cabelo preto, explícito objeto, castanhos lábios, ou pra ser exato, lábios cor de açaí. E aqui trem das cores, sabe os projetos, tocar na central, e o céu de um azul celeste, celestial. Ilumina. até surgir a madrugada. Vou venerar a minha amada, trocar o pranto pelo canto e uma vontade imensa de se encher de amor, beijos e abraços, seja onde for. E uma vontade imensa de se encher de amor, beijos e abraços, seja onde for, seja onde for. Até surgir a madrugada, vou venerar a minha amada, trocar o pranto pelo canto e uma vontade imensa de se encher de amor, beijos e abraços, seja onde for. E uma vontade imensa de se encher de amor, beijos e abraços, seja onde for. Tanta penitência, que impaciência, eu não posso mais viver assim. Tenha paciência, seja mais amiga, vou te venerar até o fim. Tanta penitência, que impaciência, eu não posso mais viver assim. Não, não, não, não, não, não, não, não. Tenha paciência. Nova Brasil FM apresentou Sob Medida. Uma hora só de música. A transpor as leis mesquinhas. linhas dos mortais. Vou entre a redenção e o esplendor de por você sair de mim, esquecer quem sou e respirar por ti, e assim transpor as leis mesquinhas dos mortais. Fênix, o amor entre cinzas, arco-íris e esplendor, por viver as juras de satisfazer o ego mortal. Coisa pequenina, centelha divina, renasceu das cinzas onde foi ruína, pássaro ferido, hoje é paraíso, luz da minha vida, pedra de alquimia, tudo que eu queria. Te faz nascer a luz da escuridão e a dor revela a mais esplêndida emoção. O amor, quando o frio vem nos aquecer o coração, quando a noite faz nascer a luz da escuridão e a dor revela a mais esplêndida emoção. Quando a noite faz nascer a luz da escuridão e a dor revela a mais esplêndida emoção. O amor, quando o frio vem nos aquecer o coração, quando a noite faz nascer a luz da escuridão e a dor revela a mais esplêndida emoção. Se ela me chama, eu sou peixe na rede. É uma coisa assim tão louca, me deixa água na boca. Ela desfaz o que eu faço e disponho. Ela refaz o roteiro do meu sonho. É uma coisa assim tão louca, me deixa água na boca. É linda menina, ah, se ela me ensina a maneira de alcançar o céu dos seus desejos, mel, eu quero os beijos, quero seu jeitinho de andar. Ela sabe que chega, ela sabe chegar. Por ela eu vivo nesta aflição. Por ela dispara o meu coração. Ela tem cor do pecado mais gostoso e tem um jeito de olhar misterioso. É uma coisa assim tão louca, me bota água na boca. Ela embaralha as cartas do meu jogo e bota lei e acende o meu fogo. É uma coisa assim tão louca, me bota água na boca. Bonita, dengosa, morena, solar, será que eu posso merecer o troféu do seu ciúme? Quero seu perfume. Ah, se ela pedir pra eu ficar, eu me entrego, eu nem quero pensar. Por ela eu vivo nesta aflição. Por ela dispara o meu coração. Ela tem cor do pecado mais gostoso e tem um jeito de olhar misterioso. É uma coisa assim tão louca, me bota água na boca. Bonita, dengosa, morena, solar, será que eu posso merecer o troféu do seu ciúme? Quero seu perfume. Ah, se ela pedir pra eu ficar, eu me entrego, eu nem quero pensar. Por ela eu vivo nesta aflição. Por ela dispara o meu coração. Por ela eu vivo com esse tesão. Por ela dispara o meu coração. ZYD 801 Nova Brasil FM 89,7 MHz. Uma empresa do Grupo Sol Panambi, moderna e brasileira. Nova Brasil. O céu está no chão, o céu não cai do alto, ao claro, escuridão. O céu que toca o chão e o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos, como eu fiz também, só pra poder conhecer o que a voz da vida vem dizer. Que os braços sentem e os olhos veem, que os lábios sejam dois rios inteiros sem direção. O sol é o pé e a mão, o sol é a mãe, o pai dissolve a escuridão. O sol se põe, se vai, e após se pôr, o sol renasce no Japão. Dois rios inteiros

Nova Brasil FM, valorizando nossa música. Thank you.